Leu pinga. Segura essa visão, PM. Cheguei diferenciado, sei que vão falar. Vocês são só mais um na fila que vão criticar. Um salve pro Igor, meu mano, é nós que tá. Minha lírica assassina chegou pra matar. O flowzinho bem louco que te estiga. Não pensa que com Glock você vai reinar. No game cê perdeu, eu cheguei ontem. Thiago, Tica, sim, Belo Horizonte. Pula de cabeça nessa trap, primo. Só não entrosa comigo, eu não sou teu amigo. Chegando, atropelando, tipo o McLaren. Nós temos validade, seja tão vencido. Do nada na cena chegamos e pum. Tipo tatuagem, nós já te marcou. Cê só querem treta e eu só tenho flow. Tamo mais hypado do que o John Snow. Se tua zaga é forte, nós tem o Coutinho. Zé pequeno, caralho, eu sou o dadinho. Te destruo fácil igual soldadinho. Mas é o que tu não faz, não me torna vendido. Lio preto, obeso. Pula de cabeça dentro do meu lean. Meu lean. Não ligo pra vocês, eu quero só meu din. Tá chegando bem devagarinho. Mais tarde eles me chamam de adivinho. Cheguei com meu flow e tu passa fome. Meu rap é cocaína e tu só consome. Sua mina quer ter meu sobrenome. E se tu não gosta, pega tuas coisas e some. Come my team, my mate. Tá traindo pra ele com um deep web. Sai mais barato e combina, fica dica.